brasileira. E aí, beleza? Tem que cantar o samba, se vai cantar. Você tem que seguir nossa galera, sim. Você tem que seguir a galera daqui. Você tem que seguir a maneira assim. Tem que saber que vai chapar, irmão. Você tem que pensar um pouco. Me tem que saber o que vai fazer por aí. Eu não vou te mentir, eu vou te falar a verdade. Você tem que cantar assim. A minha erva é a Maria Santa. Daqui Maria vem fumar. Então fumaça na área, fumaça galera. Irmão, beleza, você vai cantar. Assim nesse samba você tem que flashar. Como que era? Então essa base eu vou seguir agora. E tem que sambar, tem que sambar. A galera que samba, a galera que põe, a galera que arma, que prende, que fuma aí nessa baia. Então essa base corta sim, tem que fumar aqui, se vai divertir, é assim, rapaz. Vamos lá, moleque!